Bota essa joia pra ficar mais frio. Tô disparado com a porra do Pills. Ligo pro flaco, tava lá no Rio. Beverly Hills, foguete a mil. Essa cachorra já ficou no cio. Tava na boca, mas cê nem me viu. F800 com droga invisível. Beverly Hills, é purple way. Chama a atenção dela, usa no bem. Ela já sabe que sou japonês. Não provo nada, eu sei que eu falei. Bitch, eu tô bem, eu nunca mudo. Faço tudo que eu quiser no meu estudo. Pego remédio no copo, misturo. Use com pente alongado, machuca. Então fica chum, ela me liga. No FaceTime essa mina me estiga. Batom mais rápido, ela mastiga. Salve pro japa que ela é uma trigger. Ela é uma ninja, eu tô bolando esse sushi. Lanço margiela, tomo quitado de Gucci. Amo esse nome que é plus, lente de prata. Eu sou pirata igual Luffy. Sou lá da norte, só bode roubado. Os menor revoltado portando oitão. Passa a polícia, vem fuzil pra cima. No pente uma sigla de uma facção. Olha minha tia, quanto dinheiro eu gastei. Na real que eu roubei foi daquele cuzão. Briga de torcida, nós vamos pra cima. Que eu vim do Fontale, sou do pavilhão. Tô fazendo cifrão, junto com os irmão. E essa puta safada pedindo me fode. Festa lá no Rio, só droga e putaria. Eu chamei umas ninfetas e meu parceiro Borges. Minha frase é comprar carro novo. E de novo eu passei fazendo o sinal da minha gang. Que dia é bem fácil, difícil aceitar. Que quem fez foi um preto e um japonês. Peito arrombado, salve pro flaco. Divide esse placo que nós é função. Depois do show umas filha da puta encosta lá no té, já deixa mó climão. Copo com soda, cocaína rosa. Pra minha faixa rosa, pique de ladrão. Trap é uma merda, mas faço dinheiro. E não teve outro jeito, tá na minha mão. Sei que me viu, bota essa joia pra ficar mais frio. Tô disparado com a porra do Pills. Ligo pro flaco, tava lá no Rio. Beverly Hills, foguete a mil. Essa cachorra já ficou no cio. Tava na boca, mas cê nem me viu. F800 com droga invisível. Beverly Hills.